Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. Every new day there is a new beginning for each of us. A cada novo dia há um novo começo para cada um de nós. In verse 4 of Genesis 13, no verso 4 de Gênesis 13, Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord. Abraão declara publicamente sua dependência de Deus e invoca o nome do Senhor. I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord. Eu não sei o que Abraão disse quando invocou o nome do Senhor. But perhaps he echoed Psalm 51. Mas talvez ele tenha feito ecoar o Salmo 51, de 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Quando brigas, discussões e guerras são frequentes, o resultado são as divisões e o abandono da vontade de Deus. A melhor coisa que você pode fazer quando cair espiritualmente é retornar ao mesmo lugar que caiu. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 4. Interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Welcome our listening friends. Bem-vindo, amigo ouvinte. We're glad you joined us today. Estamos alegres que tenha se unido a nós hoje. We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham. Estamos no meio de uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. We call it the journey of faith, que tem como título A Jornada da Fé. And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division. E hoje quero começar dizendo que discussões, disputas, argumentações e guerras geralmente são resultado de divisões. The well-known name Franklin Roosevelt once said, o bem conhecido Franklin Roosevelt uma vez disse, there is nothing I love as much as a good fight. Não há nada que eu goste mais do que uma boa batalha. Quarreling and fighting comes naturally to all of us. Discussões e lutas acontecem naturalmente a todos nós. Why? Por quê? Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in. Porque todos nós nascemos com a tendência natural de partir para a briga ao invés de ceder. This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel. Essa natureza estrondosa foi vista primeiro entre Caim e Abel. And has come to us through the law of heredity. E chegou até nós através da lei da hereditariedade. People quarrel over all kinds of things. As pessoas brigam por todo tipo de coisas. Some quarrel over ideas and opinions. Alguns brigam por ideias e opiniões. As it happened between Paul and Barnabas. Como aconteceu com Paulo e Barnabé. Some quarrel over jealousy and envy. Outros brigam por causa de ciúmes e inveja. As it happened between Moses and his sister and brother. como aconteceu com Moisés e sua irmã e seu irmão. Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife. O irmão de Moisés, Arão, e sua irmã Miriam brigaram com Moisés por causa de sua esposa. But in reality, they were envying his authority. Mas na realidade, eles estavam com inveja de sua autoridade. But most quarrels happen over money. Mas muitas brigas acontecem por causa de dinheiro. That is money in all forms and material possessions of all kinds. Ou seja, dinheiro de todas as formas e possessões materiais de todos os tipos. The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people. A Bíblia nos dá exemplo após exemplo de como o dinheiro e posses cegam as pessoas. Even God's people. Até mesmo o povo de Deus. And the results were often disastrous. E o resultado, com frequência, é terrível. Love of money breaks up families. O amor ao dinheiro destrói famílias. Love of money destroys friendships. O amor ao dinheiro destrói amizades. Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise. O amor ao dinheiro causa guerra e disputas domésticas e de outras formas. Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company. Abraão e seu sobrinho Ló, que tinham um relacionamento tão próximo como pai e filho, tiveram que se separar. Why? Por quê? Because of Lot's greed. Por causa da ambição de Ló. In the last message, we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God. Na mensagem passada, vimos Abraão, Sara e Ló e seu grupo partindo do Egito humilhados, porque Abraão estava fora da vontade de Deus. But something happened in Egypt. Mas alguma coisa aconteceu no Egito. What was it? O que foi? Genesis 13:2 tells us. Gênesis 13:2 nos diz. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Genesis 13:2 tells us why. Gênesis 13:2 nos conta o porquê. Abraham did well in Egypt. Abraão se deu bem no Egito. In verse 3, Abraham finally returns to Bethel. No verso 3, Abraão finalmente retorna a Betel. Literally means the house of God. Que literalmente significa a casa de Deus. He now had come back from where he had fallen. Agora ele tinha voltado de onde havia caído. Now he had returned to where he belonged. Retornou ao lugar que pertencia. Now he had come back from where he had left off, fellowshipping with God. Ele voltou de onde havia abandonado a comunhão com Deus. My listening friend, meu amigo ouvinte, the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen. A melhor coisa que você pode fazer quando cair espiritualmente é retornar ao mesmo lugar que caiu. And there you wait for new instructions. E ali esperar por novas instruções. Abraham had to physically come back. Abraão teve que voltar fisicamente. Abraham had to come back mentally. Abraão teve que voltar mentalmente. Abraham had to come back spiritually. Abraão teve que voltar espiritualmente. Abraham had come back seeking the will of God. Abraão teve que voltar para buscar a vontade de Deus. Abraham had now returned to the place of obedience. Abraão agora retornara ao lugar de obediência. And he bowed before the Lord. E se prostrara diante do Senhor. And he waits upon the Lord. E esperava no Senhor. In that order. Nessa ordem. It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent. É por causa de sua misericórdia que Deus descarta nossas tolices quando nos arrependemos. It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him. É a bondade de Deus que perdoa nossa estupidez quando voltamos para ele. Encontrando a alegria que você sempre quis. Neste livro, o Dr. Youssef compartilha com você os passos que o levarão à verdadeira felicidade em sua vida. Peça o seu exemplar agora mesmo. É grátis. Anote nosso endereço. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço para que você peça e ganhe inteiramente grátis, encontrando a alegria que você sempre quis. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. E o nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Continue agora com o Dr. Michael Youssef, na conclusão de sua mensagem nesta série sobre a vida de Abraão. In verse 4 of Genesis 13, no verso 4 de Gênesis 13, Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord. Abraão declara publicamente sua dependência de Deus e invoca o nome do Senhor. I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord. Eu não sei o que Abraão disse quando invocou o nome do Senhor. But perhaps he echoed Psalm 51. Mas talvez ele tenha feito ecoar o Salmo 51. De 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness. Quando Abraão se arrependeu, seu coração se encheu da alegria do Senhor e do perdão. But something is about to happen to him that will break his heart. Mas algo aconteceria que quebraria seu coração. The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life. O homem, quem ele amava como filho e cresceu junto com ele como irmão, estava para ser arrancado de sua vida. While this was extremely painful, it was a necessary move. Ao mesmo tempo que isso era muito doloroso, também era necessário. Why? Por quê? Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle. Porque Ló era um homem cujas prioridades eram radicalmente diferentes das de seu tio, homem temente a Deus. Money has now come between Lot and Abraham. O dinheiro se colocou entre Ló e Abraão. We say blood is thicker than water. A gente costuma dizer que os parentes sempre vêm primeiro. But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind. Mas o dinheiro provou ser a prioridade indiscutível mais bem conhecida do homem. I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world. Tenho visto como o dinheiro cria mais conflitos, divisões, brigas, tensões e dores de cabeça mais que qualquer outra coisa no mundo. Had Abraham and Lot been struggling to make a living, Abraão e Ló tinham se esforçado para se sustentarem. Had they not become rich and prosperous, porém não haviam ficado ricos nem prósperos. Their focus would have been on surviving. O foco deles estava na sobrevivência. Their priority would have been on cooperating together. Tinham como prioridade a cooperação mútua. Their eyes would have been on the Lord. Seus olhos estavam sobre o Senhor. But now they had money. Mas agora eles tinham dinheiro. My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme. Meu amigo ouvinte, deixe-me dizer uma coisa sobre o dinheiro e a prosperidade quando reinam em nossa vida. Money and prosperity does not only create conflict in families, it also creates conflicts in Christian work. O dinheiro e a prosperidade não só cria conflito em meio às famílias, como também cria conflito na obra cristã. Money can divide families and tear them apart. O dinheiro pode dividir famílias e romper seus laços. Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace. O dinheiro pode dividir irmãs e irmãos cristãos e romper seu laço de paz. Money can create enemies faster than any other element. O dinheiro pode criar inimigos mais rápido que qualquer outra coisa. Now remember that both Abraham and Lot became rich. Agora lembre que Abraão e Ló tornaram-se ricos. But there was a fundamental difference between the two. Mas havia uma diferença fundamental entre os dois. Abraham possessed the flock did not possess him. Abraão possuía um rebanho, mas o rebanho não o possuía. Lot, on the other hand, let the flock own him. Ló, por outro lado, deixou que o rebanho o dominasse. Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession. Ló foi o exemplo de um cristão que se deixa possuir por seus bens. Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life. Ló era exemplo de um cristão que estava mais preocupado com sua prosperidade financeira do que com a prosperidade de sua vida espiritual. Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures. Ló permitiu que seu sucesso no Egito virasse sua cabeça dos esforços na dependência de Deus para os prazeres do mundo. You never read that Lot ever built an altar for God. Você não lê em lugar nenhum de que Ló tenha erguido um altar a Deus. You never read that Lot ever came back to God. Você não lê em lugar nenhum de que Ló tenha voltado para Deus. You never read that Lot ever sought forgiveness from God. Você nunca lê em lugar nenhum de que Ló pediu perdão a Deus. The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham. O trágico é que Ló nunca seguiu o exemplo de Abraão. And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything. E como veremos na próxima mensagem, que enquanto Abraão deu 10% de tudo que possuía a Melquisedeque, Ló não deu nada. Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer. Ló era um crente de mente fraca, pão duro e ganancioso. You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle? Talvez você pergunte, como você sabe que ele não era um crente como seu tio? The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer. A Bíblia nos diz que a única razão por que Deus o salvou das chamas de Sodoma foi porque ele era um crente. In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter. No verso 7 do capítulo 2 de 2 Pedro lemos: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela sua vida dissoluta daqueles perversos. A dear friend of mine told me so many years ago. Um querido amigo meu me disse há muitos anos atrás. That the world is made up of two kinds of people. Que no mundo existem dois tipos de pessoas. Givers and takers. Os doadores e os tomadores. I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham. Eu não encontro um exemplo melhor na escritura do que as diferenças entre Ló e seu tio Abraão. Lot was a taker, but Abraham was a giver. Ló era um tomador, mas Abraão era um doador. Lot never acknowledged God as a provider, but Abraham did. Ló nunca reconheceu Deus como o provedor, mas Abraão sim. Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessing. A vida de Ló era repleta de desgosto. Abraão abençoava os outros com suas bênçãos. And that is why eventually Lot lost everything, including his wife and family, while Abraham prospered in every way. Por isso que no final das contas, Ló perdeu tudo, incluindo sua esposa e família, enquanto Abraão prosperou em tudo. Don't ever forget that quarrels between people start in the heart. Nunca esqueça que as brigas entre as pessoas começam no coração. Major explosions often are the results of minor conflicts. As maiores explosões com frequência são resultado dos menores conflitos. They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time. São como um pequeno vazamento de gás que já estivesse vazando há muito tempo. All it needs is a spark and wow, a big explosion happens. O que precisa é só uma faísca, então, uau, acontece uma grande explosão. Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions. Espero você no próximo programa, quando vou falar sobre o que Jesus disse sobre ambições egoístas. And until next time, I wish you God's richest blessing. Até a próxima vez, desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. Sobre a vida de Abraão. O Dr. Youssef irá falar sobre o que Jesus disse sobre as ambições egoístas. Escreva-nos e diga o quanto esse programa tem sido uma bênção em sua vida. E peça também o exemplar do livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. É grátis e sei que será uma bênção para você. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.